Bem-vindo mais uma vez ao nosso Falando Nisso, hoje com a pergunta de Gustavo Vasconcelos, né? Que é uma pergunta sobre as diferenças, né, entre a psicanálise de Freud, de Sandor Ferenczi, de Melanie Klein e de Lacan. Simples assim, né? Em 4 minutos, 1 minuto para cada um desses teóricos que têm obras complexas, autônomas, independentes dentro da psicanálise. Mas vamos tentar, né? E vamos começar com Freud, que foi o criador da psicanálise, aquele que propôs o conceito de inconsciente, o conceito de pulsão, o conceito de recalque, que formulou um modelo de tratamento das neuroses e que inaugurou essa experiência nova chamada psicanálise. Ferenczi foi um dos seus principais discípulos, foi um húngaro, fez análise com Freud, que foi ministro da saúde da Hungria e que se preocupou com dois problemas muito interessantes. O primeiro diz respeito àquilo que ele chamava o processo simbólico de absorção do outro, da família, dos pais, da autoridade. E com isso ele introduziu na psicanálise esse conceito decisivo, que é o conceito de introjeção, né? Que veio mais tarde a ser chamado introjeção simbólica. O Ferenczi era um pensador muito original, muito criativo, e ele propôs inúmeras complementações à técnica da psicanálise. Ferenczi se preocupou muito com essa percepção que ele tinha de que o psicanalista acabava sendo muito frio, muito metódico, agindo como um cirurgião e, de certa forma, retraumatizando o paciente em relação a essa relação que ele já tinha então com os adultos, com a língua dos adultos, que o tratavam com uma distância, com uma minoridade, que então o tratamento psicanalítico conseguia resolver uma série de sintomas, mas ele não tocava nessa disposição mais básica, né, de caráter, mais íntima da relacionalidade. Por isso ele então desenvolve a técnica ativa, em que então o psicanalista fala das suas experiências, fala dos seus sentimentos, a técnica da análise mútua, em que ele fala da sua própria análise para o paciente, em que, enfim, ele vai testando uma série de fórmulas para tentar resolver essa dificuldade assim da distância, da frieza e da hipocrisia, como ele chamava, que a psicanálise às vezes acaba reproduzindo na relação entre paciente e analisante. Melanie Klein fez análise com Ferenczi, né? Que fez análise com Freud. E ela desenvolveu uma modalidade nova à época de psicanálise, baseada no brincar, né, na experiência lúdica, dizendo a experiência lúdica das crianças, ela equivale à associação livre dos adultos. Então a gente não precisa pensar uma psicanálise educativa, como argumentava Anna Freud, filha do Freud. A Melanie Klein dizia, não, o próprio brincar, ele já é a expressão das fantasias, ele já pode ser interpretado como são interpretáveis as formulações linguísticas dos pacientes adultos. Então ela é inventora da ludoterapia, ela é inventora de duas posições fundamentais, né, para a gente entender as relações humanas, que é a posição esquizoparanoide, né, quebrar, separar e colocar o que está mal para fora e ficar com o que é bom. E daí se sentir perseguido com esse mal que você projetou. E a posição depressiva, que é a solução para isso quando você integra o objeto, você integra o seio bom e o seio mal, ou seja, o outro naquilo que ele tem de idealizado e naquilo que ele tem de aversivo e agressivo. Então, Melanie Klein é uma grande intérprete da pulsão de morte em Freud. Era um conceito que não se sabia direito o que fazer com ele e que ela traduziu muito bem ao pensar todo o conjunto de fantasias agressivas, destrutivas, que acometem a criança desde muito cedo, muito antes do que o Freud tinha descrito com o complexo de Édipo. Lacan é um pensador que vem depois de Melanie Klein, depois de Ferenczi, ele é de uma outra geração, e de certa forma ele acompanha essas discussões todas e promove uma espécie assim de reinvenção da psicanálise. Ele pensa o inconsciente em termos de linguagem, ele pensa a relação em termos de dialética, ele pensa a psicanálise reintegrada ao universo da ciência, ele pensa um novo modelo de formação de psicanalistas, ele define a psicanálise como uma ética, enfim, ele cria tanta confusão que ele acaba assim expulso da Sociedade Internacional de Psicanálise. E aí passa então a fundar a sua própria escola, que sempre se declarou como freudiana, que sempre se declarou como psicanalítica, mas é a primeira cisão, é a primeira divisão em escala global, em escala mundial, que a psicanálise sofreu e que hoje representa um número expressivo de psicanalistas ao longo do mundo.